Às 18h30 da noite tem Fortaleza e Flamengo pelo Brasileirão. São dois times que estão no G4 do campeonato. A rodada terá ainda Fluminense e Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Ceará, Sport Corinthians, Atlético Paranaense e Bahia, Palmeiras e Bragantino, Juventude e América Mineiro. Neste domingo, Internacional e Chapecoense, Santos e Grêmio. A rodada termina na segunda-feira com Cuiabá e São Paulo. O domingo será da seleção brasileira. A Nacional transmite a partir das 5h30 da tarde Colômbia e Brasil pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar. A vitória pode carimbar a vaga brasileira no Mundial do ano que vem. Os outros jogos são Bolívia e Peru, Venezuela e Equador, Argentina e Uruguai, Chile e Paraguai. Nesta sexta-feira, a Série B terá jogos decisivos a partir das 7 da noite. O Botafogo recebe o CRB em duelo direto pelo G4. O Vila Nova enfrenta o Remo. Mais tarde, às 9h30 da noite, o líder Coritiba encara o Cruzeiro. Neste sábado tem Guarani e Londrina, Vitória e Confiança, CSA e Brusque, Sampaio Correia e Vasco. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Sérgio do Bocage. E a gente informou agora há pouco que o Brasil ultrapassou hoje os 600 mil mortos por Covid-19. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, lamentou essa marca. A todos aqueles que perderam os seus entes queridos decorrente dessa doença, cerca de 600 mil óbitos no Brasil. Aqueles também que adquiriram a doença e conseguiram se recuperar, mas também ficaram com consequências, com sequelas. Nós somos solidários a essas pessoas e trabalhamos fortemente para que o nosso sistema de saúde consiga dar as respostas necessárias e diminuir o sofrimento em decorrência dessa doença. E também nos sentimos parceiros na solidariedade aos familiares e a todos os brasileiros em função da pandemia da Covid-19. Hoje nós temos uma esperança para conter o caráter pandêmico dessa doença, que é a vacina. E fica aqui a nossa solidariedade. Você sabia que hoje é dia do nordestino? Eu sabia, porque eu sou nordestina, tá? A data surgiu como uma homenagem ao cantor e compositor cearense Patativa do Assaré, criada pela Câmara Municipal de São Paulo em 2009. E quem vai contar mais detalhes pra gente é Nelson Lim. Nesta sexta-feira, 8 de outubro, é comemorado em São Paulo o Dia do Nordestino. E para celebrar a data, o Centro de Tradições Nordestinas, na Zona Norte da capital, promoveu uma grande festa com comidas tradicionais, muita música e dança. Eu sou brasileiro, filho do Nordeste, sou cabra da PET, sou do Ceará. O Dia do Nordestino é celebrado em São Paulo desde 2009, no centenário do compositor e poeta cearense Patativa do Assaré. O produtor musical Zé da Lua fala da importância da cultura nordestina para o estado de São Paulo. Então, eu acho que precisa realmente de fomentos, né? Precisa de visibilidade, precisa de um centro cultural municipal direcionado para a cultura nordestina, precisa de um centro de referência da cultura nordestina. Hoje, São Paulo é a cidade onde concentra o maior número de nordestinos fora do Nordeste. Nós vamos a São Paulo viver ou morrer. São Paulo é a cidade que mais recebeu migrantes dessa região do país, de acordo com o censo de 2015. Mais de 5 milhões e 600 mil pessoas são do Nordeste, o correspondente a 12% da população no estado. Boa parte vindo à capital em busca de trabalho e emprego na área da construção civil. A construção da metrópole de São Paulo, da forma como conhecemos hoje, pode ser muito bem creditada aos nordestinos que aqui vieram e vivem, trazendo sua cultura e construindo a riqueza de São Paulo. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lima. 18h39, uma boa noite a todos, um ótimo final de semana e um bom feriado. É assim, Adalto? É isso, assim mesmo. Boa noite pra você. Rádio Nacional de Brasília, ZYH 707, AM 980 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ZYJ 460, AM 1130 kHz. Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola. Rodrigo Campos. Rádio Fonte Inesgotável de Emoção. O futebol, a grande paixão do torcedor brasileiro. Futebol com paixão e emoção é aqui, na mais querida do Brasil. Nacional. Um forte abraço, muito boa noite a todos. 18 horas 41 minutos nesta sexta-feira. 8 de outubro de 2021, no ar, mais uma edição de No Mundo da Bola, que tem nos trabalhos técnicos o talento de Jorge Brum e Carlito Godin, na produção Wagner Gomes e Luiz Ferreira, com a supervisão de Verônica Dalcanal e no trabalho de coordenação, a Tamires Teza. No ar, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. Me amarro nesse timão, me joga com coração. E veste a camisa legal, já por volta sua norte, liga, eu sou mais forte do esporte. A seleção brasileira sofreu, mas conseguiu a vitória. 3-1 em cima da Venezuela, jogo realizado ontem em Caracas. Após a partida, o técnico Tite analisou o desempenho do seu time. Está correto que nós não tivemos o processo de criação e conclusão, com exceção de 10, 15 minutos, que teve uma bola no poste, e mais outros dois lances. Teve o gol a Venezuela, terminou melhor o primeiro tempo, né? Inclusive justificando o placar. Tivemos aí sim um segundo tempo de alto nível, com a entrada das peças que nos deram não só os gols, mas o desempenho que nos proporcionou a vitória. Tite também explica o que aconteceu com a seleção no primeiro tempo. Aproveitou para elogiar a atuação dos jogadores que entraram na etapa complementar. Algumas coisas são importantes. Primeiro, a Venezuela acelerou bastante o primeiro na marcação. E no segundo, naturalmente, os espaços mais acontecem. E ela é sempre contextual. Segundo aspecto, a entrada dos atletas que estavam e que participaram dos trabalhos táticos foram fundamentais de novo. E quando a gente fala de equipe, a gente fala que aqueles atletas que entram, eles dão uma parcela de contribuição importante. Foi assim Rafinha, foi assim Vinícius, foi assim Anthony, foi assim Emerson, foi assim Alexandre. Então, o conjunto, ele te estabelece, sim, onde tiver necessidade, para imprimir um ritmo mais forte. Nisso foi importante. A seleção volta a campo domingo, quando vai enfrentar a Colômbia, jogo que será realizado em Barranquilla. Aliás, jogo atrasado da quinta rodada das eliminatórias. A Nacional transmite a partir das 17h30. E o comentarista da Sinergia Nacional, Márcio Guedes, analisa a atuação da seleção no jogo de ontem e projeta as partidas que tem pela frente. Sem dúvida, foi mais uma rodada deprimente das eliminatórias da Copa do Mundo da América do Sul. A seleção brasileira venceu a Venezuela de uma forma muito melancólica, apenas com um lampejo no segundo tempo e depois do primeiro tempo horroroso e inédito, né? Porque você ficar um tempão perdendo a Venezuela, em que o Soteldo é a melhor figura em campo, realmente é para desistir. Tudo bem que a seleção brasileira, em matéria de resultados, está ótimo. 100% de aproveitamento, já está na Copa do Mundo. Agora, o público está pagando um preço caro, porque veio a seleção jogar hoje em dia muito ruim e a longo prazo, você projetando para a Copa do Mundo, há uma sensação de que vamos nos dar mal. Como o futebol é a chamada caixinha de surpresas e a Copa do Mundo é um mata-mata, pode ser até que chegando lá o Brasil tem história, tem tradição, alguns bons jogadores, pode ser que surpreenda todo mundo, né? E derrube essas previsões pessimistas, mas no momento a seleção do Tite não está realmente entusiasmando ninguém. E jogando ou não o Neymar, o time continua apático, sem muito interesse, talvez por já estar classificado também. Os outros jogos também não entusiasmaram nada, muitos empates de 0-0, sensação de que a Argentina já está certa na Copa do Mundo e as outras prováveis estão aí entre Uruguai, Colômbia, talvez Equador, enfim. Ninguém está muito interessado, na verdade, no que está acontecendo nas eliminatórias. Estão apenas prejudicando o desenvolvimento das nossas competições aqui internas, Copa do Brasil, Sul-Americano e o Brasileiro. E a torcida do Flamengo e também um pouco do Internacional, do Palmeiras, aliás, do Atlético Mineiro e do Palmeiras, todos lamentando a perda de jogadores em partidas importantes. Muito obrigado, Márcio. E neste sábado, a Nacional transmite todas as emoções de Fortaleza e Flamengo. Jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, que vai acontecer na Arena Castelão. Enquanto o Flamengo segue na perseguição ao Atlético Mineiro, o Leão do Pici quer se manter no bloco de cima. O lateral Iago Pikachu analisa o período de turbulência da equipe e a partida contra o mais querido do Brasil. Ah, analise, porque é um campeonato bem competitivo, muito difícil, a oscilação ia acontecer de alguma maneira dentro do campeonato, né? Não só a gente tivemos esse período aí de turbulência, né? Mas como outras equipes também. Então a gente, claro, com a vitória diante de um adversário qualificado, que antes do confronto era praticamente um confronto direto, porque eles vencendo a gente ia ficar um ponta apenas do Fluminense, e claro, ganhando no Maracanã também te dá um respeito, te dá uma confiança muito maior para enfrentar o outro grande adversário, que é o Flamengo. Então a gente espera tá motivado, tá concentrado da mesma forma que tivemos nesse último jogo para voltar a vencer em casa, né? Acho que a gente vem de algumas partidas que não vencemos, principalmente dentro de casa, e esse é o melhor momento para voltar a vencer. Esse Pikachu, 18h47, eu lembro que a Nacional transmite todas as emoções de Fortaleza e Flamengo, show de bola Nacional começando amanhã, Nacional, às 18h30. E também amanhã o Atlético Mineiro encara o Ceará, jogo que será realizado em Belo Horizonte. O Galo tentando manter a boa vantagem na liderança do Brasileirão. O atacante Eduardo Sacha celebra a boa atuação contra a Chapecoense e garante que segue pronto para ajudar o Galo. Feliz em poder ter entrado, ajudado mais uma vez a equipe. Isso mostra cada vez mais que o Atlético tem um elenco muito forte. Cada um tem sua importância e cada um também tem a noção que a qualquer momento possa vir ajudar. Então, fico feliz de ter ajudado mais uma vez e ter conseguido manter a nossa invencibilidade. Tá aí então a presença do Sacha, Eduardo Sacha. 18h48, e pelo lado do Ceará, o técnico Thiago Nunes analisa esse confronto quanto líder do Brasileirão. A equipe do Atlético Mineiro é uma equipe que dispensa, né, comentários, recheada de jogadores, né, internacionais, jogadores rodados aí, conhecidos mundialmente. Então, sem dúvida que é um adversário duríssimo, ainda mais jogando nos seus domínios. A gente acompanhou a última partida deles frente ao Internacional, jogando em casa, com a presença do torcedor. Né, tem jogadores que têm capacidade de um contra um, individualmente desequilibrar o jogo. Nosso foco agora e objetivo é que possamos ir para lá, neutralizar as principais, né, ações ofensivas do Atlético, que é uma equipe muito ofensiva, e principalmente tentar, né, dentro do nosso ritmo de jogo, impor algumas ações técnicas, impor um pouco do nosso ritmo também, e principalmente buscar sim o objetivo da vitória, que é o que nós estamos fazendo desde que chegamos aqui. 18h49, você ligado na Nacional, e chegou a hora do Momento Estádio. Nosso professor Wagner Gomes traz informações sobre judô, vôlei de praia e tênis. No Mundial de Judô, a brasileira Luana Carvalho ganhou a segunda medalha de bronze para o Brasil. A sua luta foi contra a alemã Friederike Stolze. Venceu por ippon através de uma imobilização. O Mundial continua até domingo, dia 10. A dupla de vôlei de praia formada por Agatha e Duda venceram hoje Sponsil e Claé, dos Estados Unidos. A definição foi no tie-break, 15-13 para as brasileiras. Com a segunda vitória, elas garantiram antecipadamente a classificação para a fase seguinte. O tenista Gabriel De Camps conseguiu passar para a semifinal de simples e duplas no M15 de Sharm el-Sheikh, no Egito. Ele, formando dupla com o tcheco Petr Hajek, venceram a dupla do cipriano Sergis Kiratsis e do grego Alexandros Skorilas. No simples, o brasileiro venceu o bielorrusso Eric Arutyunyan. que teve que abandonar o segundo set. O seu próximo jogo vai ser contra o francês Nathan Sochon. Equipe de esporte, Wagner Gomes. Grande professor Wagner, 18h51. E o Vasco tem um compromisso importante contra o Sampaio Correia. Na difícil caminhada de volta à elite do futebol brasileiro. Quem traz as informações é o repórter Maurício Costa. O Vasco sobe. Este é o mantra da torcida cruz-maltina na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O desânimo após a derrota para o Avaí por 3-1 e a queda do técnico Lisca, a tristeza de um time que não reagia no campo e dificilmente teria condições de subir na tabela, deram lugar à esperança e à confiança. Com o Fernando Diniz, o Vasco está invicto. São 5 jogos, 2 empates e 3 vitórias consecutivas. Desde a primeira partida contra o CRB, o time mostrou evolução. Jogadores que estavam sem perspectiva dentro do elenco ganharam novas chances e corresponderam, como Riquelme, Bruno Gomes, André e Gabriel Peck. O atacante, inclusive, marcou o segundo gol da vitória sobre o Goiás e deu assistência para Ricardo Graça anotar contra o Confiança. Ele admitiu a mudança na equipe com o Diniz. O que mudou é a chegada do Diniz. Ele já implementou desde que ele chegou que a gente só pode falar aqui dentro em acesso e em subir. E isso é muito importante porque a gente fica pensando positivamente. E nos jogos ele implementou um trabalho novo, uma filosofia, e graças a Deus está dando muito certo. Agora é continuar trabalhando, claro, com os pés no chão, mas o mais importante é sempre pensar no acesso e pensar positivamente que o Vasco vai subir. Mesmo em evolução dentro da Série B, o time ainda não entrou no G4. Atualmente a equipe está 5 pontos atrás do Goiás, quarto colocado com 48 pontos. Na última terça-feira, o Esmeraldino perdeu para o Náutico. Na sexta-feira, Botafogo e CRB, que também possuem 48 pontos, se enfrentam. Se houver algum vencedor neste confronto e o Vasco derrotar o Sampaio Correia, o Cruz Maltino fica a apenas 2 pontos do G4. Gabriel Peck admite que dá aquela secada nos rivais. Claro que eu assisto sim, porque é nossos adversários e a gente vai acabar jogando contra eles. E eu fico secando porque além dentro de mim tem um coração vascaíno, né? Porque eu tô aqui desde pequeno, então eu torço bastante pelo Vasco. Mas antes de mais nada, a gente tem que focar no nosso, né? A gente tem que fazer nossas vitórias, fazer nossos jogos, que aí vai ser mais importante, e também pensar nos adversários. Mas eu acho que o mais importante pra gente no momento é a gente pensar na gente, se fechar aqui e ganhar nossos jogos. O Vasco enfrenta o Sampaio Correa neste sábado às 9 horas da noite no Castelão, no Maranhão. Fica a expectativa de um possível retorno de Andrei, que sofreu uma lesão na coxa direita durante a partida contra o Goiás e voltou a treinar nesta semana. Sarrafiori vai passar por cirurgia após lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e não deve mais atuar pelo clube, uma vez que está emprestado pelo Internacional até o fim de 2021. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa. Muito obrigado, Maurício. 18h53, também pela Série B, o líder Curitiba encara o Cruzeiro no Couto Pereira. Essa é a primeira partida de uma sequência de jogos que o Coxa terá contra equipes que estão na parte alta da tabela. Por isso que o técnico Gustavo Morigno deseja deixar o elenco pronto o mais rápido possível. Hay que enfocarse jogo a jogo, no podemos estar pensando en una secuencia. Tenemos que ir trabajando ahora Cruzeiro, recuperar a todos los que están suspendidos y lesionados para fortalecer el plantel y tomar una buena elección para el próximo jogo. Pelo lado do Cruzeiro, meia Giovani fala das dificuldades que a equipe irá encontrar nesse jogo de logo mais. Todos os jogos são difíceis, né? Todos os adversários que vêm jogar com o Cruzeiro vêm motivados, sabem que é uma repercussão muito grande caso consigam a vitória. Mas nosso time está determinado lá em Curitiba a chegar e vencer. Eles são líderes da competição, eles têm a responsabilidade por estar jogando em casa e nós temos a responsabilidade de ir lá e vencer essa partida também pela qualidade do nosso elenco. Então, estamos todos focados aí, determinados a ir para Curitiba e vencer o jogo. Quem analisa os principais jogos desse final de semana da Série B é o comentarista Valdir Luiz. Boa noite, Rodrigo Campos. Um grande abraço para você e para os ouvintes ligados nesse No Mundo da Bola. Botafogo tem um jogo importantíssimo daqui a pouco contra o CRB. É o jogo que o Botafogo precisa retomar o seu rumo de vitórias, porque se vencer, ele vai a 51 pontos e, evidentemente, começa a dar uma respirada e se afastar um pouco daqueles que estão muito próximos do Botafogo. É um jogo difícil, o CRB vem de um empate contra o CSA e o Botafogo vem de uma derrota para o Avaí. Já o Vasco da Gama tem amanhã um jogo também muito complicado contra a equipe do Sampaio Correia, que não vence duas partidas, ao contrário do Vasco da Gama, que vem de três resultados positivos, vem de três vitórias importantes. Então, é uma rodada importante. Também o Curitiba joga logo mais, às 21h30. O Curitiba pode esbarrar no Cruzeiro. O Cruzeiro que vem caminhando aí, mas com muita dificuldade para chegar ao G4. Então, é uma rodada que pode ser favorável para Vasco e Botafogo. Se o Cruzeiro empatar, o Botafogo pode ficar mais próximo da equipe do Cruzeiro, em caso de uma vitória contra a equipe do CRB. E o Vasco da Gama também pode se aproximar do G4 que venceu. O importante para Vasco e Botafogo, e também para o próprio Curitiba, é que o Goiás perdeu, o Avaí empatou, e se o CRB perder, é menos um que concorre com a dupla carioca para subir. Vamos aguardar. Um abraço, Rodrigo. Segue você comandando o No Mundo da Bola. Muito obrigado. Valeu, Valdir Luiz. Nesse final de semana teremos início os confrontos das quartas de finais. Quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D, que a TV Brasil vai conferir. Luiz Ademar analisa esses jogos. Amigos da Nacional, vamos falar de Série D. Chegamos às quartas de final, aos mata-matas decisivos. Afinal, os quatro semifinalistas garantem acesso à Série C em 2022. Até por isso, os jogos prometem. E olha, tem uma novidade importante. A TV Brasil vai transmitir as quatro partidas. Rodada dupla no sábado e rodada dupla no domingo. Vamos aos jogos. No sábado, às 15 horas, é o único confronto que não teremos torcida. Dentro do princípio da igualdade, a CBF manteve. Se não pode público no jogo de ida, não pode na volta. E não teremos público em Uberlândia, onde às 15 horas o Uberlândia recebe a Aparecidense. No sábado ainda, às 17h30, teremos o duelo nordestino. O América de Natal recebe o Campinense. Já no domingo, o Atlético Ceará recebe a embalada ferroviária, que tem a melhor campanha de toda a competição. Ferroviária do técnico Elano vai ser desafiada pelo time em ascensão, o Atlético Cearense. E finalizando no domingo, às 17h30, o Caxias, o time que eliminou as equipes mais fortes na fase anterior, recebe o ABC, que também com o técnico Moacir Júnior, promete muita dificuldade. Jogos sempre ao vivo na TV Brasil, às 15h e às 17h30. Luiz Ademar, de São Paulo. Muito obrigado, Luiz Ademar. E para fechar, a revista France Football divulgou nesta sexta-feira a lista dos 30 finalistas ao tradicional prêmio Bola de Ouro, depois da votação de 180 jornalistas internacionais. O troféu será entregue no dia 29 de novembro, na França, em Paris. Os dois brasileiros na briga são o atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, e o volante Jorginho, do Chelsea, naturalizado italiano e campeão da última Champions League e da Eurocopa 2020. Não houve Ballon d'Or no ano passado devido à pandemia da Covid-19. O último vencedor foi o argentino Lionel Messi, quando ainda jogava pelo Barcelona. Aliás, ele é o maior ganhador da premiação. 6 vezes, 2009, 10, 11, 12, 15 e 19, que está agora na sua edição de número 65. Ponto final em mais uma edição de No Mundo da Bola. Muito obrigado pelo carinho, um excelente final de semana, uma boa noite e um forte abraço, galera. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola. Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas.